à beira do caos, depois de envelhecer, muito mais do que o tempo me cedeu, muito mais do que eu. No iceberg final, viveu filhos e sonhos, criou mitos e planos que nunca conheceu. Ele não estava lá. Olhando pra trás, tem o tempo em suas mãos, mas escorre em seus dedos. Solidão, seu farol terminal. Agora pensa em brinquedos, os medos, espelhos, jardim de segredos do tempo que um sorriso nasceu. Entre o inferno.